Estou na linha neste instante com a coordenadora executiva do projeto Onças do Iguaçu, Yara de Melo Barros. Bom dia. Bom dia. Vamos falar aí sobre uma data, né, que está sendo instituída no calendário brasileiro, que é o Dia Nacional da Onça Pintada. Será lançada essa data amanhã aqui em Foz? Publicado em outubro, uma portaria, tanto criando o Dia Nacional da Onça Pintada, né, 29 de novembro, quanto reconhecendo a Onça Pintada como símbolo brasileiro de conservação da biodiversidade. Portanto, amanhã, né, nós teremos o lançamento aí dessa data. Vai ser feita até uma cerimônia ali, né, no auditório do Parque Nacional no final da tarde? Sim, a gente vai ter uma cerimônia de lançamento da data aqui no auditório à tarde. E a gente vai ter uma grande festa da onça, que é no sábado e domingo, aqui dentro do Parque Nacional, no Porto Canoas, das 9 da manhã às 5 da tarde, das 10 da manhã às 5 da tarde, com exposição, pintura, brincadeiras, exposição de arte. Vai ser bem bacana. São dois dias para a gente celebrar as nossas onças. E aqui no Parque Nacional do Iguaçu, também no Parque Nacional Iguaçu Argentina, enfim, a gente sabe que existe um trabalho, né, bastante importante de preservação das onças. A situação já chegou a ser bastante crítica, inclusive, para essa espécie? Sim, na década de 90, teve uma perda grande de quase 30 indivíduos e a população decaiu bastante. E daí para frente, com bastante esforços de fiscalização, proteção, pesquisa, educação, manejo, essa população foi se recuperando. O projeto Onças do Iguaçu trabalha em parceria com o projeto Jaguareté, na Argentina, e a cada dois anos a gente faz um censo da população para ver como que está a população de onças na região. E do lado brasileiro, a população passou de cerca, isso é uma estimativa, né? Não é um número fechado, de cerca de 11 indivíduos em 2016, em 2009, para 22 indivíduos em 2016. Então, um aumento considerável da população, e esse ano a gente está refazendo esse censo, que deve acabar agora em dezembro, para ver como está essa população. E esse censo é feito em parceria com, é simultâneo, feito aqui e na Argentina. E é importante a gente destacar aí a questão da onça pintada, porque ela é um felino, né, um mamífero aí que é carnívoro. Sim, ela é um predador de topo de cadeia, né? A onça só consegue existir em florestas que estão saudáveis. Então, se uma mata, se uma floresta tem onças pintadas, quer dizer que ela está bem, né? Que ela tem um tamanho adequado, que ela tem as presas adequadas. E para que isso aconteça, né? Para que a gente continue ter uma população de onças saudável e crescendo, a gente precisa do envolvimento de todo mundo, né? Precisa que as pessoas também se encantem com onça pintada, acreditem que ela precisa ser preservada e ajudem, né? Não caçando, não comprando carne de caça, porque a caça é uma grande ameaça para as onças, né? Porque quando você caça, você reduz a quantidade de alimento disponível para as onças na floresta. Pois é, realmente aí o problema da caça ainda existe no Parque Nacional do Iguaçu. Sábado e domingo, você disse que vai acontecer aí um evento, né? A chamada Festa da Onça. Sim, enfim, é uma forma aí de chamar a atenção. Sábado e domingo. É uma forma de chamar a atenção da população quanto à importância desse animal, justamente? Isso, de conscientizar, de engajar, né? De substituir, porque às vezes as pessoas têm muito medo da onça, às vezes por desconhecimento, né? Então a gente quer substituir o medo por informação e por encantamento, né? Porque se as pessoas conseguirem enxergar quão magnífico é esse animal e que ele não representa esse risco todo que as pessoas acreditam, a gente acha que a gente pode envolver mais pessoas na preservação dessa espécie. Portanto, o Dia Nacional da Onça Pintada sendo lançado amanhã aqui em Foz do Iguaçu, 6h30 da tarde é o horário, né? 6h30, isso. No auditório ali do Parque Nacional do Iguaçu, depois no sábado e domingo, ações isso. Também voltadas a isso. Divulgar esse a onça. O lançamento é um evento fechado, né, para convidados, mas a Festa da Onça é aberta para toda a população. A gente adoraria receber todo mundo para bater um papo sobre onça, para entenderem um pouquinho melhor do projeto, enfim, vai ter onça de tudo que é jeito na festa. E eu conversei aqui com a Yara de Melo Barros, ela que é coordenadora executiva do projeto Onças do Iguaçu. Yara, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Obrigada a você.